Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. A emissão esta animada pelo mesmo António Fortes até às 10 horas. Como sabem, todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo. E começamos com a primeira parte, que é o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Sejam felizes à escuta do meu programa e, mais uma vez, bom dia a todos. Ora, para tudo o que precisem aqui da rádio, meus amigos, o número do telefone é o seguinte: 0238-43-48-00. Mais uma vez, um bom domingo a todos e saúde na boa para todos. Deixem-se ser à escuta da Rádio Arco-Íris, na presença da emissão Cantar do Galo. Ora, muito bem, são, portanto, 8 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, estão à escuta da emissão Cantar do Galo. Como disse há pouco, animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Bom, vamos então dar início à primeira parte do meu programa, que é o folclore. Começamos já com um tema interpretado pelos minhotos La Chapelle Saint Mimal. Bom dia a todos e que se encontrem de ótima e feliz saúde. Muito bem, foi, portanto, os Minhotos de La Chapelle de São Mesmão, uma gravação feita cá para mim, para os estúdios, para terem possibilidade de escutarem, portanto, o seu grupo quando for aqui passar nas ondas da Rádio Arco-Íris. Bom, continuamos com a música. Vai ser o grupo folclórico de Pinheiros Monção que nos vai interpretar. Deixa cá ver. Vai ser um Bira Cruzado. Pronto? Ok, vamos então escutar. Esta noite vai chover, Rosa. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Thank you. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Alcorque, Os Minhotos, La Chapelle São Mesmã, que vieram de escutar. Continuamos com outro tema, vai ser o Tiroliro. Ora, vamos escutar aqui o Tiroliro, meus amigos. Dançar o sol. tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Allez, continuamos com mais folclore. E desta vez vai ser O Bira dos Namorados, interpretado outra vez pelo grupo folclórico de Pinheiros Monção, e vai ser oferecido diretamente à minha netinha. A Meline, se te ela écoute, c'est pour toi, c'est ma petite l'envoie. Donc, j'espère que será contente a écouter o Bira dos Namorados. Vamos então escutar. E voilà, bisous à tout à l'heure, Meline. Muito bem, foi portanto o Bira dos Namorados. Foi portanto uma canção que eu ofereci à minha netinha de 2 anos, é verdade. Com 2 anos já gosta da música folclore. Oxalá que ela guarde sempre isso toda a sua vida. Mas por vezes as crianças, como sabem, a uma certa idade mudam logo. Bom, não importa. Não, então, não. Meline, espero que sou contente. Né? A Piti me dirá, sabe tudo, ok? Allez, bisous de papi. Bom, continuamos com mais música. Desta vez vai ser o Pito da Maria. Olá, lá, vamos ver o Pito da Maria. E agora queria um forte aplauso para duas pessoas, porque sem eles não se podia organizar este sétimo concerto. Para os nossos técnicos de som, para o Alfredo e... Graças a todos. Estamos à escuta do grupo folclórico da Casa do Povo de Martim, Conselho de Barcelos. foi, portanto, mais um tema interpretado por Rancho Alcórico, Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mesmin. Foi uma gravação feita já há bastante tempo, mas parabéns. Espero que esteja sempre em atividade este grupo. Na Maré, a presidente era a Dona Irene Nunes. Agora, claro que deve ser outras pessoas, não conheço, mas estou sempre ao dispor dessas pessoas para qualquer coisa que a rádio possa os ajudar, assim como todos os outros grupos aqui na região, não é verdade? Estou a passar este CD porque não tenho CDs de outros ranchos, mas se o rancho que existe a par dos Minhotos, se quiserem que passem músicas vossas aqui, tenho a amabilidade de me enviar um CD e que seja eu, que seja outro animador, terá todo o prazer de passar isto através da antena da rádio Arco-Íris. Bom, continuamos com mais música. Vamos até Martinho outra vez. Muito bem, portanto, a primeira parte está a chegar à reta final. Depois viremos então aos conjuntos típicos. Vamos terminar esta emissão com mais um tema interpretado por Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mesmin, que vou oferecer diretamente a todos os participantes do grupo folclórico de Manxiroare. E mais uma vez, por uma boa noitada que se passou ontem à noite, parece que tudo correu bem, portanto, continuação. E que é mais um grupo que tem que andar para a frente, não é verdade? Porque, além de haver altos e baixos, é como em todo lado, né? Temos que estar aqui e apoiar, portanto, todos esses grupos, assim como todas as associações, preciso que sejam apoiadas. Mas vamos então ficar com este tema e depois então vimos a publicidade e depois passamos então aos conjuntos típicos. Yeah.

Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Se eu pudesse mandar no mundo, pediria uma estrela para te guiar. Se eu pudesse mandar no amor, tudo faria para não te perder. Teria tanto que tu soubesses, tudo o que fiz não foi por fazer. Tentação por te amar feriu o meu coração. O que faço para acreditares que eu te amo? Não consigo mais dormir só porque chamo. Tudo fiz por este amor, fiz tudo por ti. Procurei esse amor que não tenho para ser feliz. Tu mataste minha esperança e eu fiquei aqui. Tu feriste o meu coração, nunca mais te vi. Nunca pude provar o que disse porque não me ouviste. Ainda estou por saber a razão porque de mim fugiste. Eu fiz tudo para que soubesse os meus sentimentos. Como sofro sozinho aqui a todo momento. Se eu pudesse mandar no mundo, uma estrela para te guiar. Se eu pudesse mandar no amor, tudo faria para não te perder. Teria tanto que tu soubesses, tudo o que fiz não foi por fazer. Foi loucura, foi tentação, por te amar feri o meu coração. Mandar no mundo, pediria uma estrela para te guiar. Se eu pudesse mandar no amor, tudo faria para não te perder. Teria tanto que tu soubesses, tudo o que fiz não foi por fazer. Foi loucura, foi tentação. Por te amar feri o meu coração. Por te amar feri o meu coração. Por te amar feri o meu coração. Ora, e assim começa, portanto, a segunda parte deste meu programa. Como sabem, é os conjuntos típicos. E vamos continuar com o Manuel Silva. Manuel Silva, que vai dar os parabéns, portanto, a todos aqueles que estiveram de parabéns ontem e pela semana fora, não é? Não digo... E hoje também, amanhã não, porque amanhã... amanhã. Bom, portanto, não vamos dar parabéns avançados. Mas tenho de dar parabéns também aqui a este casal. Foi a Dona Gracinda que ligou há pouco, a mulher do Sr. Monteiro. Portanto, também bom estar de parabéns. Bom, normalmente devia ser depois de ter passado a data, mas... porque ela ter telefonado, portanto, toma atenção ao que ela me disse. Também lhe desejo muitas felicidades e continuação de vida, como fizeram até agora, não é verdade? Porque uma festa de 50 anos de casados, meus amigos, fulfera. Bom, portanto, que eles estão à escuta, há que fazer o mesmo para chegarem lá, porque se isso continua é porque há amor junto do casal. Portanto, a Dona Gracinda pediu-me aqui uma música especial, mas não a tenho, mas tenho aqui mais músicas. Eu pensei, portanto, em mandar esta, que está, que canta os parabéns a toda a gente, não é? Como disse há pouco, que eles todos que estiveram de parabéns. E para eles também, que mostraram parabéns de 50 anos de casado, portanto, Dona Gracinda e Sr. Monteiro, mais uma vez, felicidades e boa saúde. Que a vida assim continue, como até agora. Vamos então ficar com Manuel Monteiro, Manuel Silva, já estou a misturar tudo. Pronto, não vale a pena falar mais porque aqui não há café, não há nada, e mais às vezes engasga-se. Vamos então ficar com a música. Muito bem, foi portanto Manuel Silva, para ti os meus parabéns, como disse há pouco, portanto, para este casal, Dona Gracinda e o Sr. Monteiro, espero que tenham continuidade na vida deles, por 50 anos casados, é muito bom, muito bom, é muito bom e torna-se fantástico, bonito, junto dos seus familiares, espero que tudo corra bem e que tenham sempre amizade como tiveram até agora. E assim a todos também tiveram parabéns, pronto, eu penso a eles, embora eles não pensem E nós, animadores da rádio, penso, não é? Mas bom, nem como ninguém telefonou, está tudo bem. Continuamos com a música. Agora desta vez vai ser a Senhora do Alívio. Vamos ver então se isto vai dar a Senhora do Alívio. Bom, há problema. Senhor do Alívio, não quer ir. Oh, bagan, aqui mais música. Olha a Senhora do Alívio, da Senhora do Alívio, interpretada por José Freires. RTL 96.2. La FM en couleur. Ora, muito bem, continuamos com a banda que vai estar presente sábado próximo aqui no baile da rádio, na sala de Montição, que é o Toque e Dança. Portanto, vai ser mais um tema que eles vão interpretar. Vamos então escutar aqui o Toca e Dança. Foi, portanto, a Orquestra Toca e Dança, que estará presente, portanto, sábado próximo, para animar o baile que a Rádio Arco-Íris organiza. Portanto, sejam numerosos a assistirem a este grande baile, porque, claro, a rádio precisa de toda a gente, não é? Para a gente estarmos aqui a passar a música, tu sabes a cutcher. Bom, mas não importa. O principal é que vocês estejam disponíveis para sábado, que possam apreciar este grupo, assim como outros presentes no dia. Bom, continuamos com mais música. Ora, Imigrante, vem devagar, interpretado por... Família e amigos, com um sorriso na chegada, na partida chorar. Vai, imigrante, não chores, que um dia. Olha, portanto, um jargoso com o tema bem imigrante. Muito bem, foi portanto o Angel Beloso com este tema, imigrante, bem-vindo. Bom, e vamos terminar com esta segunda parte do programa, já são 9:30, é verdade, e vai ser portanto o conjunto típico Pôr do Sol, que nos vai cantar aqui, a minha prima Maria, ah? Bom, há muito alguma vez, vamos então escutar a minha prima Maria, ah? Yeah. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, muito bem, foi portanto o conjunto típico por sol que nos interpretou, portanto, o tema A Minha Prima Maria. Vamos aí escutar mais um tema.

um dos melhores fadistas de Portugal do século. Começámos pela janela do meu peito e agora foi Como Te Quis e Te Quero. Bom, publicidade e depois vão escutar Tive Uma Vida, Deixa. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. as cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve me e outros de quem nem o nome lembra. a saudade que trago. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que me recordo e a vida da gente e aquele em que tu me deixaste. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Acabada de morrer, acabada de morrer.